O assunto a ser colocado aqui hoje é dádiva de Deus, o tempo. Será que algumas vezes nós pensamos sobre o tempo? O tempo, simplesmente o tempo. Se nós formos perceber hoje, o tempo, ele, às vezes, ou modestamente falando, ou às vezes de forma um pouquinho mais contundente, ele às vezes passa tão rápido e para alguns de uma forma tão branda, tão devagar, dependendo da ocupação de cada um. Mas vejam bem, olha só a importância do tempo. Precisa-se de tempo para tudo. Se nós formos tomar um remédio para dor de cabeça, um analgésico, precisa no mínimo, alguns, de uma hora de tempo, 60 minutos de tempo, para fazer efeito. Se nós formos tomar um anti-inflamatório, dependendo do grau de eficácia do anti-inflamatório, nós precisamos de, às vezes, 6 horas, alguns até 12 horas, para que esse anti-inflamatório tenha o tempo de fazer o seu efeito no nosso organismo. Às vezes, 6 horas de tempo, ou 12 horas de tempo, é meio-dia. Se nós formos tomar um antibiótico, o tempo é um pouco maior, dependendo, é claro, da substância que a gente vai ingerir. Alguns demoram 12 horas, outros 24 horas de tempo, e outros até 36 horas para fazer um verdadeiro efeito no organismo. Por isso que às vezes as pessoas elas começam a tomar remédios e elas não sentem que estão ficando boas, e elas acham que o remédio não está fazendo efeito. Não, ele está fazendo efeito, só que demora um antibiótico de 24 a 36 horas para começar a fazer efeito. Tudo isso está lá na bula, não sou eu que sou dono da verdade, se nós olharmos lá, está escrito, eles chamam de bula, mas está escrito lá nas indicações de cada remédio. E nós, como é que nós usamos o nosso tempo? Aí tem um recado aqui da Sandra Marinho, muito interessante. Ela coloca aqui: às vezes me pego pensando, até quando? Até quando voltaremos corrigindo erros, aprendendo e tentando reaprender, de encarnação em encarnação, atravessando os tempos de incontáveis eras. Eras. Eras, às vezes, é um milênio, dois milênios, três milênios. Quanto tempo nós levamos para chegar nessa atual situação em que nós estamos aqui hoje, nessa atual, digamos assim, nessa atual vivência evolutiva dessa nossa atual encarnação? Quanto tempo demorou, gente, para nós chegarmos nessa fase evolutiva? Será que nós já tentamos imaginar quantas encarnações, desencarnações, que a gente demorou, que a gente levou tempo, para que a gente chegasse a isso? E será que nós estamos aproveitando o tempo devido dessa atual encarnação para que a gente possa realmente aproveitá-la 50%? Eu não vou falar 100% porque seria besteira da minha parte, nem 80%, mas só 50% do nosso tempo nós estamos realmente aproveitando para a nossa evolução espiritual, emocional e física. Então tem aqui um texto que ela coloca do irmão X, e esse irmão X seria Humberto de Campos, e ele coloca uma pequena historieta aqui que eu vou encurtar ela por mais da metade, né? Que as pessoas que desencarnaram, elas começaram a ficar reclamando. Por que que elas tinham desencarnado? Algumas então elas chegaram e junto de várias pessoas desencarnadas, elas se reuniram e chamaram aquilo que se chama de o Senhor da Morte, ou o Anjo da Morte. E realmente esse Anjo da Morte, é claro, veio na figura de alguém, com a ideia de escutar essas pessoas que estavam, digamos assim, meio que transtornadas com a partida delas. Então tinha umas que reclamavam, lágrimas de desespero, recordando-se de suas famílias, ameaçadas de ser sem a presença delas, da presença daquelas pessoas que morreram, elas estavam sendo ameaçadas. Então, era uma coisa assim que era uma lamentação geral das pessoas desencarnadas junto ao Anjo da Morte. É claro que o Anjo da Morte, ele era representado por uma entidade espiritual de uma elevada hierarquia que chegou lá para escutar eles. Então, alguns falavam assim, eu vou ler para vocês. Jamais me poderei separar dos filhos idolatrados? Dizia um velhinho de semblante inquieto. Não se metais, por favor, Anjo da Morte, não se me submetais ao sacrifício insuportável da separação com meus filhos. Aí chegava outra mulher e dizia assim, querido Anjo da Morte, meu esposo, branda pela minha presença, clama por mim dia e noite. Meu estado de inquietação é angustioso, é muito angustiante eu ficar aqui sem estar no lado do meu esposo, querido, amado esposo. Não creio que possa eu ser feliz, nem mesmo na claridade do paraíso. Veja só a preocupação que ela tinha em ficar ainda com o querido esposo. E aí chegou outro cara, e minha fazenda, meu Deus do céu, ponderava, não posso deixar o trabalho interrompido de forma alguma, eu preciso ir lá ajudar meus peão a resolver os problemas da minha fazenda, eu não posso ficar aqui inativo, eu não posso morrer agora, eu tenho que voltar, meu querido Anjo da Morte. Foi-me roubado o sonho